Atenção, atenção! Vai começar o Panquecast Especial Os Caralho! E aí, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, marmotas machas e marmotas fêmeas. Esse é o Panquecast Especial. A gente pretende, né, falar dos indicados ao Oscar de melhor filme, porque a nossa opinião é importante. Eu sou Aquaman, o seu pior host, e a gente está aqui com o Bambu. Eu mereço um Oscar. Walter Mercado. Não vai sair o trailer do Batman vs Superman. Bigode. Eu queria agradecer ao meu agente e agradecer a todo esse elenco maravilhoso do Panquecast. PCB. Faltou Interestelar. E a volta do nosso colega Lorde Mamilos. Direto das cinzas, Ave Fênix! Que viadagem. Eu sou... Cala a boca, Walter. E o primeiro filme que a gente vai puxar hoje aqui dos indicados, dos 8 indicados, é o Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. É isso mesmo? A Inesperada Virtude isso da mesmo. Ignorância. Eu queria que você discorresse um pouco, Walter, e falasse do que se trata o filme e quais foram as suas impressões. Bem, primeiramente, boa noite, capivaras, machos e fêmeas, reaças e comunistas, concorrentes ao Oscar e ao American Wars. Eu tenho a dizer que o Birdman, na verdade, é a história de um ex-astro de filmes de ação de super-herói da década de 90, que tinha gravado uma trilogia de um super-herói chamado Birdman, e que simplesmente não quis gravar o quarto filme. E a carreira dele, em menos de 20 anos, entrou num total ostracismo, num total torpor, e ele não conseguiu mais se reerguer, até que ele resolveu montar uma peça de teatro baseado, sei lá em quê. Num livro antigo aí, que fala basicamente sobre a questão do amor, a questão da traição e tudo mais. Pelo menos o que ficou claro pra mim no filme. E tudo simplesmente dá errado na peça. Ele simplesmente escolhe um cara, que é o Edward Norton, que é um filho da puta, que não sai do método, não sai do personagem de jeito nenhum, nem quando ele tá fora da peça. É uma mulher que é desesperada. Uma estrelinha igual o Walter. Uma estrelinha igual o Walter. Pode continuar, Walter. É exatamente, uma estrelinha igual a mim. E igualzinha a você também, né? Que me interrompeu, seu filho da puta. Tipo, dá tudo errado na peça. Tudo errado. E pra completar, ele ainda tem a voz da porra do Birdman na cabeça. E isso daí, esse embrólio todo, vai assim se desenrolando até o final do filme, que daqui a pouco a gente vai contar. Com spoilers. Não, com spoilers. Sim, é spoiler free. Se você não quiser ouvir spoiler, você não baixa essa porra. Ai, ele voa no final. Ô Bigode, você assistiu o Birdman? Cara, eu assisti ontem o Birdman, né? Fui ao cinema... Então, o cinema, né? E, cara, assim, eu gostei muito do filme, porque parecia que eu tava vendo uma autobiografia do Michael Keaton. Michael Keaton. Não só dele, como de muito ator, né, cara? Né? E tipo, assim, eu acho que quando o diretor pensou em fazer esse filme, ele falou assim, cara, tem que ser ele, porque ele fez o Batman, e vai calhar muito bem. Assim, o filme é muito legal, porque você vê, assim, eu não acho que, eu não sei como é que os colegas interpretaram a questão do Birdman falar na cabeça dele, né, mas eu não acho que aquilo é loucura, mas é como ele é assombrado realmente pelo único papel que ele fez sucesso. Eu acho que é o inconsciente dele, né? Então, é isso que eu tô falando, acho que não é um inconsciente, é a assombração que ele ficou preso, tipo se o Christopher Reeve fosse vivo hoje em dia... Ele seria o Super-Homem pra sempre. É como se o Super-Homem ficasse falando na cabeça dele ali toda hora. O próprio Michael Keaton ainda é assombrado pelo Batman. Toda entrevista que ele vai dar, o pessoal só pergunta da porra do Batman. Principalmente com o Birdman, né? Que é praticamente o Batman, né? Assim. A voz rouca é a mesma coisa. É, né? Do Bailey. Assim, as minhas opiniões sobre o filme primeiramente é isso, né? Como ele vive assombrado pelo único papel que fez dele um astro, e ele não administrou aquela vida, não a vida dele como ator, né? a vida dele financeira, e ele tá no fundo do poço e vai tentar se erguer com uma peça onde o Walter falou que dá tudo errado, mas eu vejo que esse tudo errado é tudo que dá certo, acaba sendo a favor dele, na verdade, no, na minha opinião, né? E, assim, uma coisa que eu fiquei, assim, pensando depois do filme é a questão de, realmente, como que Hollywood também funciona na questão de, assim, quando ele dá o tiro no nariz dele, o cara era um nada, e de repente ele é tudo. Virou um teatro super realista, né? Virou um gênero, né? Tipo como é anunciado no jornal. É. Interessante que quando ele atira no próprio nariz, ele faz a cirurgia, a esparadrapo lá que ele coloca é igual a máscara do Birdman. O PCB acabou de falar agora nos comentários que é pra gente citar o Heath Ledger, que foi mais ou menos o que aconteceu quando ele morreu, né? Que ele virou uma lenda. Antes ele era um atorzinho de merda, né? De filme romântico. Não, ele não era um atorzinho de merda. Os filmes mais independentes dele davam uma moral pra ele como ator. Mas... Sim, mas ele fez uns filmes aí que simplesmente foram fora aí de circulação, de grandes cinemas. Como o Segredo de Brokeback Mountain, né? O Ned Kelly... Mas nada assim que destacasse, assim, que nossa, que foda, que atuação dele, até o Coringa do Batman. É o papel ele iria estourar, né? Sim. E que só foi alavancado mais ou menos por conta da morte dele. Eu não diria que só foi alavancado por conta da morte, mas a morte ajudou muito, né? Eu disse mais ou menos. Eu disse que não... Assim, o que eu vejo na questão do Birdman... É realmente uma coisa que... Ele também faz umas críticas que eu acho interessante. Aí eu vou mais pegar na questão do Keaton, que é o seguinte. Quando ele fez o Batman, né? O filme de super-herói não era o boom que era hoje em dia, né? E hoje em dia, você vê que a galera, tipo assim... Acredito eu, vou cagar uma regra aqui. No passado, nenhum ator de renome gostaria de fazer filme de super-herói. Hoje em dia, todo mundo quer ver filme de herói. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer fazer filme de herói. Exato. Né? Então, eu acho que isso é legal que o Birdman faz. Mas é isso. Sim, eu queria puxar agora o PCB. PCB, você tá aí? Tô. Olha, dentre todos nós aqui, você é o único que escrachou o filme, falou que não gostou, que... E você poderia dizer pra gente por que você não gostou? Cara, eu acho que o filme ele se foca muito em fazer referência, de certa forma, também uma crítica a elementos que hoje envolvem, assim, digamos, o mundo do entretenimento, como, por exemplo, tem uma hora que ele meio que insinua que só filme com muita ação, filme massa velho que atrai público. Outrora fala dessa importância gigante que o Twitter e outras redes sociais têm, assim, nos filmes, né, e diversas outras mídias divertidas, mas assim, acho que são críticas que meio desnecessárias, porque são coisas que pra mim, ao menos, são evidentes. E até me lembrou muito o filme, o Birdman me lembrou muito daquele filme Crash no Limite, que é outro filme também assim, que é bem raso, pra não chamar de chato, porque fica só falando desses estereótipos, por exemplo, do latino que arruma confusão, da mulher branca rica que é chata. Eu acho que o Birdman também, assim, trabalhou muito com o estereótipo forma mal feita. É isso aí. No caso do Birdman, a gente pode abordar o estereótipo do crítico, como o crítico que acaba com a vida do artista. Hoje em dia as pessoas não ligam mais pra crítica. Eu também achei meio exagerando. Eu não sei, assim, se o grande público, assim, porque a realidade deles, eu acredito que na realidade americana, a crítica tem esse papel mais importante, principalmente, não tanto em filme, mas principalmente no caso do filme, no teatro. É uma parada que pesa, assim. Tem um peso diferente. Sim. Aliás, a crítica nesse filme, ela tem até um papel interessante, porque o livro no qual ele faz a peça é um livro... É tipo um livro desses... Não sei, é um livro comum, sabe? E ela não gosta desse tipo de coisa comum. A crítica lá do filme, que fica lá no bar lá, tomando pinga lá o tempo todo. Só que o que faz a diferença, e que o próprio filme mostra isso, é que é a maneira como você adapta. Você pode transformar aquilo numa coisa comum, como ela é, ou numa coisa muito boa, que foi o caso que ele fez no final, né? Quando ele interpretou bem pra caralho, ele deu um tiro no nariz, né? E ela deu nota máxima pra ele. Porque pra ela, ele meio que extrapolou, né, essa coisa, né? Porque, tipo, a coisa era tão normalzinha que ele fez uma parada sem precedentes, né? Pra conseguir levar aquela peça pra um outro nível, assim. Outro nível, justamente. E outra parada que eu acho que cabe a gente ressaltar é, tipo, a forma como o filme foi, como se, entre aspas, né, ele foi feito com vários planos em sequência, como se não tivesse corte, né? Sim, isso é foda. Isso é muito foda. Acho que eu achei isso bem, bem legal, cara. Foi muito foda isso mesmo, cara. A câmera acompanha ele quase que o teatro todo, né, cara? Aquela cena mesmo dele saindo lá pra, acho que foi, sei lá, fumar um cigarro, e ele prende a roupa do lado de fora e ele dá a volta no quarteirão e a câmera segue ele o tempo todo. É muito, muito bom esse plano de sequência. Na verdade, dá a impressão que a câmera segue o tempo todo, mas não, meio que ela não segue. Então, a gente sabe... Não, então, ele teve alguns cortes, mas a forma como eles fizeram pra aparecer... Parece, né, que é poucos cortes. Né? É, ficou bem, bem legal, assim. Eu também achei legal a trilha, não sei se vocês gostaram, que ele sempre aquela bateriazinha. Sim, sim, cara. Lembrava muito Witch Blast, cara, na moral. Uhum. Sim, outro filme foda que daqui a pouco a gente vai falar. O Edward Norton tá muito, muito cretino. Cara, ele de longe é o mais engraçado do filme. E agora, né, vamos finalizar rapidinho, né? Porque a gente tem que falar dos outros filmes. É, vamos finalizar, eu quero que cada um dê uma nota pro filme, né? Vamos botar de 0 a 10 panquecas, né? Uma nota, e diga se você acha que o Birdman no final morreu ou saiu voando. Começa com o PCB. Bom, eu dou 6,73 pro filme Panquecas, e no final ele saiu voando. Bigode. Eu dou 8 panquecas e pra mim ele saiu voando no chão. Walter. Eu dou 8,2 panquecas e pra mim ele foi pro mundo das fadas, junto com a Amélia e com o garotinho do Radio Fly. Ai, ai, Mamilos. Eu dou 8,5 panquecas e pra mim ele errou o chão. Ele errou o chão. O Bambu. Aí eu dou 8 e ele morreu. Eu dou 7 panquecas e eu gostaria muito que ele tivesse saído voando, mas eu acho que ele morreu. Agora vamos falar de American Sniper. Basicamente conta a história de um sniper americano que ficou famoso por matar mais de, se eu não me engano, 300 pessoas, né? Que é o maior recorde de um sniper, né, no mundo. Ele, inclusive, quebrou esse recorde de um russo, se eu não me engano. E mostra todas as agruras dele ali no Oriente Médio. Ele fazia parte de uma organização do governo militar que era a SEAL, que é justamente os soldados que se infiltram rapidamente e fazem, abre aspas, a limpeza do local de maneira bem sutil e bem rápida. Inclusive a SEAL foi responsável também pela captura e pela morte do Osama Bin Laden, e mostra justamente o convívio dele ali no Oriente Médio com os outros soldados, com os próprios moradores do Oriente Médio, e tipo, o cara tendo várias sessões de terapia, o cara também surtando... dentre outras coisas, mostra realmente assim um retrato de que na guerra ninguém sai impune, né? Inclusive os próprios soldados não saem impune. Quem daqui da mesa também viu o Sniper além do Walter e eu? Eu. Bom, eu vi também. Então eu quero que você passe um pouquinho das suas impressões, Bambu. Que você, tipo assim, que você gostou do filme e tal, que você não gostou, que você achou? Olha, o que eu mais vi de crítica, assim, do pessoal falando é um filme extremamente americanoide, assim. Até concordo em certo ponto. diretor é o Frank, é um cara ultra-americano. Mas é um filme que não tem muito como você fugir disso, porque, como o Val tava falando, o cara era um redneck. E quando ele viu o país dele tomando aquele avião lá na torre, ele ficou maluco, porque esse tipo de americano, você sabe como é que é, né? É pela pátria e mete bronca. Até antes, né, cara? Que ele, quando ele vê uma parada lá, ele já quer entrar no exército, né? Quando, sim. Se eu não me engano, quando tem a parada das Torres Gêmeas, ele já tava, né, no exército. Sim. Então, ele tem meio que essa carga, assim. Pra quem é de fora dos Estados Unidos, assim, que nem a gente, assim, às vezes pode achar um filme um pouco clichê, assim, entre aspas, nesse ponto, mas realmente não tem como muito fugir disso, não. Mas, cara, é um filme muito bom. As ação, elas são muito boas. É um filme classificação R, então é tiro na perna e a perna indo, sabe? Não é aquele tirinho aí fica dozinho, não. Tiro, porrada e bomba. É, e o filme, ele alterna muito entre as idas e vindas dele, que ele ficou lá durante o quê? Uns 10 anos. 10 anos. 10 anos, mais ou menos. Ele ficava um tempinho aí, ia pra casa, só que ele não aguentava, porque é aquele negócio de soldado é maluco, né? O cara fica sentado em casa e vê que os companheiros dele estão morrendo lá, ele fica doido pra voltar. E é isso, ele tem a relação difícil pra caramba com a mulher dele. Ele teve, acho que... A família. É, a família toda, né, na verdade. O irmão dele também foi pra... Ele foi pra guerra. Com o aliás, bebê de plástico dele. É, aliás, essa cena com o irmão dele é muito foda, porque ele já tinha ido várias vezes pra guerra e ele, toda vez que voltava, ele tava felizão, sabe? Felizão sim, né? Tô voltando pro meu campo de batalha. E ele, o irmão dele, tem uma hora que ele encontra lá no aeroporto lá, sei lá, naquele aeroporto militar. O irmão dele tá destruído, né, cara? Irmão dele já não aguenta mais. Então isso mostra, assim, a diferença dos dois. Que ele era um cara que gostava da guerra. Ele gostava mais da guerra do que da própria casa dele. Basicamente era o senhor fodão, né? É. O senhor sniper. Ô PCB, que tu achou? Cara, eu achei um filme muito bacana, principalmente por mostrar bastante essa questão do trauma da guerra, né? Que tem até uma cena bem bacana que quando ele volta pra cidade mesmo, pra cidade dele nos Estados Unidos, você vê que ele tá assim, um cara agitado e tal, assim, atento a qualquer barulhinho estranho, super nervoso. E tem até uma hora lá que ele vê um cachorro latino. Aí ele, tipo assim, meio que fica louco na hora e quase mata o cachorro. Ele tava brincando com o filho dele, o cachorro. Brincando assim de morder. É. Ele quase mata o cachorro. É, aqui ela deixa o cara paranoico. Pois é. E acho que é isso, né? Vai mostrando que inevitavelmente a guerra vai entrar em você e, tipo assim, vai te mudar e tal. Eu achei bacana esse foco do filme. Eu achei meio farofa, assim, meio tosco aquele lance deles botarem um sniper rival pra ele, né? Que fica, tipo, entre as idas e vindas dele, tem um sniper lá, né, do lado dos terroristas, né, vamos botar assim. E mauzão, que se veste de preto, né? Não, e tipo, o cara é mó ninja, ele pula entre os prédios, faz barulho. Eu achei meio farofa isso, assim, sabe? Achei meio babaquinho. Massa velho demais. Não, nem massa velho, achei meio babaca mesmo, sabe? Tipo... É, Aquaman. É, seria tipo o Stalingrado versão americana. Tipo Círculo de Fogo. É, Círculo de Fogo também tem muito disso. Círculo de Fogo. É, o PCB lembrou aqui, esse cara, o sniper rival, né? Que ele, na verdade, não é que ele seja um terrorista, ele é um tipo um mercenário pago. Ele era um cara que participou de Olimpíada, era um cara, assim, o cara era um atleta, praticamente. E isso eu achei meio farofa, assim, uma das coisas que me incomodou no filme, assim. É, uma coisa que eu gostei, assim, é uma parada, é meio técnica, né? É como eles davam os cortes, assim, tipo, de uma cena pra outra. O filme não tinha meio que assim, uma transição de uma coisa pra outra. Tipo, ele tava na guerra, dava um corte brusco, pum, ele já tava em casa, vivendo uma outra coisa. A passagem de tempo, né, desse filme é muito maluca, né? E fica maneiro no filme, assim. Sim. Fica muito bem feito, assim. Eu achei bem legal, assim, tipo, eles ressaltarem que, tipo, o cara, ele só era funcional na guerra, assim, tipo... É. Tem... Ele tá de barba o tempo todo, né? Você vê que o tempo passa quando vai lá pra família dele, e o filho dele tá quase do... Já tá maior, jogando basquete, né? A mulher já tá grávida de novo. É. E, tipo... Fazendo uma pergunta pra vocês. Faça aí. Só te cortando aí, Aquaman. É, vocês acham que hoje em dia, assim, pelo que vocês estão falando do filme, eu não vi, ele é totalmente o inverso do Rambo, né? Porque o Rambo, ele é um cara que participou da guerra, volta pros Estados Unidos, é um merdão. É esquecido, ninguém lembra dele, o cara é A4. Vocês acham que isso hoje em dia mudou na questão dos filmes? É, ele é um cara que volta da guerra e volta como herói? Essa é a nova imagem do soldado americano? Eu acho que tem uma diferença, Bigode. Eu acho que não. Não, eu acho que tem uma diferença porque, tipo, a guerra que o Rambo lutou, ela teve muitas opiniões contrárias dentro dos Estados Unidos, cara. É, foi uma guerra que dividiu opiniões dentro do próprio país. Então, tipo, tem vários filmes que demonstram isso, assim, que, tipo... Tinha galera que voltava da guerra e era escorraçada pelo próprio povo que, tipo, não via eles como heróis, via eles como uma galera que foi lá pra ser assassino. A parada do sniper americano é que, tipo, eles pegam um período de tempo, assim, pré-11 de setembro e pós, onde a opinião americana apoiava aquilo. Tanto que o cara era visto como uma lenda, um herói mesmo. Até o cara lá na hora que ele vai consertar o carro, chama ele de herói, né? Ele fala que salvou ele e tal. Ele é um herói no filme. Eu acho que a diferença de um filme pro outro é que um filme tem uma visão, assim, da guerra, como a consequência do cara voltar pra casa e simplesmente ser esquecido pelo país dele, apesar de ter sofrido as agruras no Vietnã. E a diferença e pro outro filme é justamente o que o Aquaman falou, que foi feita toda uma lavagem cerebral no povo norte-americano também, para que eles aderissem à guerra, que eles ficassem apaixonados pelos soldados estarem ali na guerra, combatendo e levando a soberania, a cidadania ao povo do Oriente Médio, mimimi, bobobó. Uma coisa que não acontece no Rambo. O Rambo é mais uma crítica à guerra, e o sniper americano, ele meio que indiretamente apoia. Ele, na verdade, até engrandece a guerra, né? Exatamente. Essa é a minha crítica ao filme. Mas é o que eu falei no começo, não tem como você fugir muito disso, porque o filme, ele vai ser sobre isso, sobre um cara que matava, entre aspas, os caras maus, né, e é dirigido Clint Eastwood, é um cara ultra-americano, então realmente seria muito difícil, assim, de fugir desse estereótipo, assim. E Clint Eastwood, exato, é um cara ligado, mas... né, até a política republicana, ele foi, sim, prefeito da cidade lá onde ele nasceu, onde ele cresceu, sei lá. Fala aí, Walter. Ele é aquele republicano mesmo lá do Kansas, texano, sei lá, de onde ele veio. Que é ligado à terra, que é ligado ao país, que estende a bandeira dos Estados Unidos fora da casa. É, isso daí, quer queira ou não, conta muito com a visão do filme para ele. Para ele, os Estados Unidos estão levando a soberania para lá. E foda-se se... Ah, e quais são as consequências da guerra para ele? O final do filme, né, que... Tipo, o finalzinho do filme... Mas, assim, a entrada nos créditos mostra como a galera via ele, né? Principalmente depois que ele lançou a própria biografia, né? A parada toda, como um cara, tipo, um herói de guerra mesmo, assim. Tipo, mostra imagens, assim, tipo, do carro carregando o corpo dele. A galera no meio da estrada, com bandeira americana levantada. A galera, tipo, no estádio... Ele morreu. No estádio de futebol, aparecendo a foto dele, tipo, a galera batendo palma. E ele morreu como? Meio que aconteceu com o Ayrton Senna aqui no Brasil. Não, a parada dele foi uma parada, assim, muito escrota, assim. Pelo que eu me lembro que eu li, ele tinha... Ele fazia alguma coisa com galera que era ex-soldado. Tipo, eles iam pra algum lugar praticar tiro. Não era isso, Val? Era, sim, tipo, sim. Um hospital de veterano, negócio assim. Tipo, como se fosse quase como um retiro, assim, que eles iam lá pra relaxar. É mais ou menos um negócio assim. E aí um desses caras que ele levou lá, o cara surtou e matou ele e outro cara, assim. Ele. E esse é o spoiler do filme, ele morre. Que merda, né? O cara passa não sei quantos anos no, na guerra e um filho da puta surtado no país dele mata ele. Que modo escroto de morrer. Chega a ser meio ridículo, né? Mas é aquilo ali também, a parte da crítica que eu tava falando. Do tipo, ah, o pessoal do Oriente Médio, nenhum soldado do Oriente Médio, ninguém lá daquele país selvagem conseguiu derrotar ele. Ele só pode ser derrotado mesmo por alguém do próprio país. Porque os guerreiros... Foi assim, Walter, você teve essa impressão ou exato. Você tá zoando? Eu tô zoando um pouquinho. Não, porque eu achei que você falou completamente absurdo, só pode ser zoeira isso. É zoeira. Você não quer admitir que é verdade o que ele falou, mas tudo bem. Não tem como admitir. Galera, assim, vamos finalizar a fala do Sniper. Eu vou perguntar a nota, né, até de quem não viu, né? Só pra manter, né, um padrão. A casa de regra. Só pra manter o padrão. Bambu, que nota você dá pro Sniper? Eu dou uma nota 7 pro Sniper americano. Bom, gostei, filme. Mas nota 7. É bom filme. Mamilos. Do 6. Ele nem viu, ó. Walter. Bem, eu vou dar uma nota 7,37 e um oitavo pro filme. Nossa. Tinha um filme bacana. Bigode. Eu vou dar 6,5 as panquecas que as piranhas não falaram, porque eu não vi o filme ainda, eu vou ver essa noite depois do cast. PCB. 7,5 panquecas. 7,5 panquecas. Eu acho que é um filme nota 7,5, assim, tem boas cenas de ação, boas histórias, mas essa coisa muito americanista me incomoda também. Comunista! Desculpa, eu vi resfriado. Tá bom. Agora a gente vai falar de Garoto Capuz, né? Boyhood, o filme de 3 horas. Nossa. Bom, bora lá, sinopse da Wikipédia, literalmente. Conta a história de um casal de pais divorciados que tenta criar seu filho, Mason. A história segue o garoto durante 12 anos, desde a entrada para a escola, aos 6 anos, até a faculdade, aos 18. Bom, basicamente é um filme que segue a vida desse garoto, Mason, e sei lá, não acontece nada de extraordinário na vida do garoto, seria uma vida de, sei lá, um garoto comum qualquer. Mas o ponto interessante do filme, a grande questão do filme, que tá todo mundo falando, é que ele foi filmado durante 12 anos. Então esse garoto Mason, desde criança até a vida de faculdade, é o mesmo garoto e foram acompanhando ele crescendo. E acho que é isso aí. Então, Boyhood é um filme assim que divide muitas opiniões, que a maioria das pessoas achou chato pra caralho. É boy ou é ruim, né? Cala a boca, mano. Em que não tem nenhuma grande cena de ação, que não tem nada que chame muita atenção, é basicamente como se fosse quase um diário, assim, você acompanhando o envelhecimento do garoto, o envelhecimento da mãe dele, da irmã dele, do pai dele, como as relações, né, o pai dele casa com outra mulher e... Na verdade, até tem algumas cenas pontuais no filme que até te empreende, assim. Por exemplo, quando ele tá na casa do padrasto dele, o padrasto é alcoólatra, manda o moleque comprar. Mas isso é uma parada cenas mais movimentada aí, tipo, é logo no início. Sim. Isso. Sim, mas são cenas mais pontuais, assim. Todo o cerne do filme é meio paradão. Ele manda o garoto fazer o quê? Comprar bebida na loja de bebidas. Ah, tá. É porque esse primeiro padrasto dele, ele era um cara aparentemente normal, só que com o tempo, assim, né, ele vai virando um alcoólatra, ele fica meio que descontrolado, ele até bate na mãe do garoto e tal. Rapidinho, tem uma hora até bem, assim, uma fala bem forte, que a irmã do garoto, né, pergunta por que a mãe tá saindo de casa e tal, e aí a mãe fala pra filha, você preferia que eu ficasse com a que fica pegando minha cabeça e dando na parede? Testando ladrilha. Cara, essa personagem da Patrícia Arquette é muito foda, lembra minha mãe. É muito sofrida também, né? Sim. Também, tipo, os padrastos do filme são meio escrotos, né? Porque, tipo, o segundo padrasto, que era um outro cara, que era um cara aparentemente legal, ele começa a implicar com o Mason, né, que é o garoto principal, né, que a gente vai acompanhando o crescimento. Sim. Dele. ele implica com o garoto, sei lá, só porque o garoto veste roupa preta, só porque o garoto é meio gótico, assim, sabe? Tipo, o garoto não fez nada. Que ele tá com aquele cabelinho do Anto Kurgin lá, do Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Na cara. É, mas tipo assim, o garoto não fez nada. O cara começa a implicar com ele só pelo jeito dele mesmo. Sim, porque o cara é todo reação também, né? Ele veio da guerra, estudou com a mãe dele, fez faculdade, mas ele acabou como policial numa cidadezinha pequena e ele é meio, sei lá, meio recalcado, meio ressentido. Aí tenta descontar no mesmo. Só fazer uma pergunta pra vocês. Assim como o Sniper americano, o Boyhood, ele tá longe da realidade... Vou pegar da gente aqui, brasileira. Porque é aquilo. É, o American Sniper é aquela visão americana ali da questão da guerra, do você colocar e lavar cerebral em cima do americano em relação a isso. Você acha que o Boyhood também tem essa... Assim, teve esse boom nos Estados Unidos porque ele se assemelha à vida de um garoto americano qualquer, de uma mãe que se separa. Que, assim, pelo que as séries que a gente vê, não sei se vocês concordam comigo, tem muito esse lance de ter o pai alcoólatra, do cara reaça que implica com o filho, que é diferente, que dá mais apoio pro filho, que é o atleta. Vocês acham que tem isso também no Boyhood? Ele se aproxima mais de uma visão também americana, de vida americana, ou não? Fala aí, Comi. Cara, você, assim, bem sincero, eu acho que, assim, tem várias coisas que conversam mais com a realidade de lá e tal, mas eu acho que tem várias situações que eu acho que qualquer pessoa poderia se identificar, assim. Não vejo essa coisa tão American Sniper, assim. Eu acho que o ponto de identificação nosso é a mãe dele, sabe? A gente vê a luta da mãe dele, que trabalha durante o dia, estuda durante a noite. Eu acho que muitos de vocês chegaram a acompanhar, assim, a vida da mãe de vocês, a luta dela para tentar dar uma boa educação para vocês, ralar, estudar, trabalhar. E ela faz isso nesses 12 anos. E ela logra êxito, tanto que no finalzinho do filme... Ela tem uma... Ela fala uma coisa que eu acho até emocionante. Que, poxa, eu tô vendo você se formando, crescendo, e ao meu ver parece que eu tô desintegrando, sabe? Eu tô ficando velho. As coisas estão passando muito rápido pra mim. E meio que vai também, faz uma metalinguagem com o filme também. As coisas passam rápido no filme e as coisas passam rápidas na nossa vida, sabe? Quando a gente vê, rapidamente as coisas já passaram. Enquanto no filme passa tudo muito rápido, o processo de gravação pra eles foi longo também, né? Isso é engraçado, né? É. Sim, sim. Mas segundo eles tiveram várias entrevistas do Ethan Hawke, do diretor, tipo, eles, sei lá, eles se reuniam, sei lá, um mês por ano e filmavam durante aquele um mês, uma, duas semanas, e depois ia embora todo mundo. Só voltava a se encontrar um ano depois. E também, tipo, outra parada, assim, que chamou um pouco a minha... Tipo assim, foi a questão das músicas, né? Que, tipo, das músicas e das coisas, assim, que a gente vai percebendo que o tempo vai passando, não só pelos personagens que vão envelhecendo. Tem uma hora que ele tá jogando, se eu não me engano, GameCube, não é, o Walter? O PlayStation 2... Sim, eles vão pro cinema assistir Harry Potter. Harry Potter, tipo, tem várias músicas que vão pautando, tipo... Teve uma hora do filme que, por causa da música que tava tocando, eu descobri que era 2010 no filme. O pai dele votou no do Obama em 2008. E eles roubando as placas do McCain, né? Sim. Ah, é foda. Isso no Texas, né, cara? É, mó reação, Texas, cara. Podia pegar uma cadeira de... Cadeira elétrica, né? Cadeira elétrica. Cara, assim, Boyhood é um filme de 2 horas e 45 que não vai ser um grande entretenimento, um grande não sei o que, mas assim, eu acho a iniciativa é bem legal e eu achei um filme bem legal, assim. Me diverte. Sim, é um filme de sessão da tarde, né? É um filme de sessão da tarde de 4 horas, 3 horas, né? Não, vamos esperar. Ah, mas a sessão da tarde dá uma resumida de 1h30, fica bacana. O que você falou, PCB? É isso mesmo, esperar a versão da tarde reduzida pra 1h30. Em 5 partes com cortes e comerciais. Então, PCB, que nota você dá pro Garoto Capuz? Cara, eu dou 8 panquecas. 8? Nossa, não merece tanto. É, rapidinho, acho que vocês deram. Tem algum porquê ser Boyhood o nome do filme? É infância, né? Boyhood. Meio que infância. É meio que. Desculpa, eu não sabia desse termo. Eu acho que não é nem infância, né, Walter? É tipo como se fosse uma parada, tipo... É, Childhood que é infância. É, como se fosse... É tipo Boyhood, tipo a jornada do garoto, sabe? Tipo alguma... A passagem de tempo do garoto, tipo... Entendi, professor. É basicamente a infância do garoto. Infância do garoto, passagem de tempo do garoto. É como diz o subtítulo em português, né? Da infância à juventude. Nossa, pelo menos... que subtítulo. Não, mas é isso, né? É, até que não tá tão errado, não. Queria que traduzisse a pé da letra, né? O garoto do capuz. E você, o bigode? Quanta, que nota? Ah, eu vou dar 0 panquecas, porque eu acho que tá sendo superestimado esse filme, só porque foi gravado em 12 anos. Walter? Eu vou dar 6,8 panquecas pra esse filme. Nossa. Eu acho que é um filme bacana, um bom entretenimento, mas superestimado pra caramba. Daqui a 2 anos ninguém vai se lembrar desse filme. Tá louco você. Mamilos. O Walter, rapidinho. Walter, pra tu ver como é superestimado, eu já me arrependi da minha nota. Já era. Mamilos. Eu não sei. Tira o peru da boca, porra. Nossa, entendi tudo, Mamilos. Obrigado. E Bambu? 5. 5. Pra fechar na média. Eu vou dar 5 só por caridade, tipo aquele velho do vídeo. Cara, eu dou 7 panquecas. Então, 20 minutos. Igual o texto que eu escrevi lá em novembro do ano passado. Boyhood é um filme bem legal, assim. Só que o diretor, ele tem outros filmes melhores, né? Vão atrás. Sim, a trilogia lá, o Antes do Amanhecer, Antes da Meia-Noite, é bem melhor. Dazed, Confused. E o próprio Burn Escola de Rock também. Sim. E agora a gente vai falar do melhor filme, indicado ao melhor filme, que é o Grande Hotel Budapeste. O melhor de todos. Então, galera, o Grande Hotel Budapeste é o filme do Wes Anderson e ele conta... Né, uma história assim, o personagem principal basicamente é o hotel, né? E ele mostra diferentes épocas do hotel, né? Ele tem até uma metalinguagem, né? Que o cara que tá contando a história do filme, né, pra gente, ele tá contando a história, e na história que ele tá contando, ele tá ouvindo a história de um cara que viveu essa história. Complexo, né? E ele acompanha principalmente o personagem do Ralph Fiennes, que é o protagonista. Ele é um cara meio taradão, né? Ele gosta de mulheres acima dos 70 anos, né? E, necrófilo, cara. E ele acaba recebendo a herança de uma dessas mulheres, né? Que é a Tilda Swinton, no filme. O Gustav, que é o Ralph Fiennes. E ele acaba recebendo um quadro, né? Quando ela morre. E isso acaba desencadeando muitas confusões, altas aventuras, e ao mesmo tempo o país lá, né, tá sendo meio que sitiado por uma guarda que é meio que uma referência aos nazistas, assim. Até o Edward Norton é um dos capitães, né, assim. Fala um pouquinho do filme aí, Walter. Cara, não tem muito o que falar, é como o PCB e o Bambu falou, é um filme assim complexo, que tem várias passagens de tempo, né, tem esse personagem Gustavo e tem um dos personagens mais fodas do filme, que é o Lobby Boy, que anda do lado do Gustavo. O Zero. Não. Putz, esse cara é muito foda. Pô, é muito maneiro, né? Que ele fica mandando, para de flertar com a minha noiva, porra. Cara, esse Gustavo é muito filho da puta, cara. Cara, é uma pena. Eu acho que o personagem do Ralph Fiennes é muito bom, cara. E se não fosse o Michael Keaton, ele merecia o Oscar. Ele não foi indicado a nada, né, cara? Não foi. Eu achei um absurdo isso. Indicaram a porra do Bradley Cooper e não indicaram ele. Ele tá sensacional, assim. O filme, ele tem várias participações especiais. O Harvey Keitel na prisão. As cenas da prisão são muito engraçadas, né? Putz. O pianista, ele é o filho da da Tilda Swinton, né? Angel Brody. Ele quer destruir o personagem do Ralph Fiennes, o... O Andrew Brody. Não, o Willem Dafoe, ele faz tipo ele parece aquele cara dos Dentes de Ferro, do James Bond. O Jaws. Ele é muito escroto. Cara, tem o Didi Lau, né? O Edward Norton. O Bill Murray, né? Que tá em todos os filmes do Wes Anderson. Sim, o Bill fucking Murray. Ele tem a cartilha dele de atores, né? Eu sempre chamo. O Owen Wilson. Ali, a cena do Bill Murray é muito comédia. Qual cena? Do Bill Murray, que é a sociedade dos atendentes de hotel. A sociedade secreta dos atendentes de hotel, cara. É sensacional, cara. Putz, meu. Cara, esse filme é uma comédia muito escrachada, cara. Tem momentos ali meio dramáticos, mas no cerne dele, ele é uma comédia muito foda. Já pode entregar o spoiler do filme? Calma aí, a fuga deles da prisão, cara. A fuga deles da prisão. Ele é interpretado pelo F. Murray Abraham. Tipo, ninguém fala com ele. Tipo, ah, ele é o dono. Ninguém fala com ele, ele é o cara, não sei o que. E, tipo, quando o cara aproxima ele, ele praticamente conta a história de vida toda dele. Que tá entrelaçada com a história do hotel, assim. E ele cresceu, trabalhou praticamente a vida toda no hotel. Ele conheceu todo mundo. Ele conheceu a mulher da vida dele no hotel. A mulher, exatamente, cara. E, putz, cara, isso daí que eu não sei se foi o Bambu, se eu perceber, falaram... Que é aquela coisa de você dar valor àquilo ali que tá um tempão, que você sabe que é antigo, mas que simplesmente você não dá valor, sabe? Você não sabe as histórias que passaram por ali, os espetáculos que passaram por ali, as pessoas que se hospedaram ali. Eu, por exemplo, lembro muito do Teatro da Paz aqui de Belém, do Cine Olímpia. O Cine Olímpia é o cinema mais antigo do Brasil, o nosso, Belém. Cara, passou inúmeros filmes nele. Tipo, os primeiros filmes ali dos irmãos Lumière, até o Jurassic Park, que foi o último filme. O Walter. Diga. Nesse negócio de falar, das pessoas não percebem a história. Cara, vejo pelo Rio de Janeiro, cara. Todo dia as pessoas andam no centro da cidade do Rio de Janeiro e as pessoas não têm noção do que aconteciam ali no centro da cidade, né? À toa vão fazer... Se vocês me permitirem, é um jabá, não sendo um jabá. Uns professores meus, eles têm um evento, não sei se vocês já viram, vocês que moram aqui no Rio, um evento que eles fazem todo último domingo do mês chamado Rolé Carioca. E eles dão uma volta em vários pontos, assim, o local escolhido é a Tijuca. Eles andam ali e explicam o que teve ali na Tijuca, por que é importante, qual o evento histórico. É realmente, né, do feitio das pessoas pararem pra pensar isso, né? E pelo que vocês estão falando aí, o filme faz isso, né? E o mais trágico, assim, é o final, né? Você pode dar spoiler, gente? Claro que pode. Vai, Akame. Que o personagem do Ralph Fiennes, ele é morto, né, pelos nazistas, porque ele defendeu o Zero, né? Porque o Zero, que é o Lobby Boy, né, ele era um imigrante. E aí quando ele vai defender ele, numa cena que é engraçada, né? O filme fica preto e branco e ele acaba assassinado ali. Ah, ele morreu ali? Não, não morreu, não. Ele não, não ele foi pro mundo da espada junto com o Birdman. Ele não voou, não? Ele morreu, saiu voando, né? O Birdman não chega e salva ele, não. Já pediu, você não sabia, não, percebeu? Você tá de zoeira. O Zero olhou pro chão e depois ele olhou pra cima e começou a sorrir. O Birdman não foi salvar ele? Você tá zoando, né, perceber? Não, mais cara. 50%. Você não sabia, não? Você não sabia que ele morria, não? Não, acho que não, eu não entendi. O Zero fala, ele morreu por me salvar. Ele morreu. Eu não me lembro, então. O personagem fala, pô, ele morreu e me salvou a minha vida. E vocês se lembram daquele quadro que ele ganhou, daquela viúva e tudo mais? O garoto aquele com a maçã, não é? O garoto da azul, sei lá. Aquele quadro serviu mais tarde pro propósito final do filme, que foi salvar o hotel, basicamente. Então, gente, vamos dar as notas. Eu vou começar, porque foi meu filme preferido, assim, um filme gostoso de assistir. É difícil, né? Viado! Cara, só tem filme merda passando. Filme da Marvel. Então, tipo, é um filme gostoso de assistir. 8,5 panquecas. Pô, isso é porque ele gostou, hein? Ué. Cara exigente. Eu sou exigente mesmo. Não vou dar 10, não. Ô, pequeno Cícero. Só dá 10 pra Poderoso Chefão. Não, 10 eu só dou pro Grande Ditador. Eu só dou pro Taxi Driver, que nem o réu. Vira a bunda pra ele, então. Vai lá, PCB. Só nota. É, nota 9. É isso aí, bem divertido mesmo. E é isso aí. E é isso aí. É isso aí. Bigode. É, vocês contaram um filme, eu escutei metade do que vocês falaram, me empolgou, então eu vou dar 9. Panquecas. Walter. 9 também, panquecas. O filme é maravilhoso. É, eu queria dar 10 pro filme, só que, sei lá, cara, eu sou muito chato, muito chato. Vou dar 9. Bambu. É, nota 7, não vi, então é isso aí. Não vi, então é isso aí. Isso aí. Ô, Mamilos. Oi. Nota? É, vou dar 9, é um bom filme que eu não vi ainda, mas eu vou ver. Com certeza. Chama o próximo filme, Walter. Tem Teoria de Tudo? Não, Jogo da Imitação. Então, galera, a gente vai falar agora do Jogo da Imitação. É um filme biográfico, né? Ele vai falar sobre o Alan Turing, né? Que é um matemático, professor, que vai ser chamado para trabalhar num setor da inteligência britânica, que eles nem citam no filme, eu que vou dar uma intrometida a falar, que é o Hunt 8, que era o local específico para se fazer desencriptar a máquina Enigma, né? O filme, ele vai abordar essa parte do filme, vai abordar isso, o período da Segunda Guerra Mundial, né? E vai abordar e vai explicar ao telespectador durante o filme a questão do Alan Turing ser homossexual e que ser homossexual na Inglaterra naquela época, até 1950 e pouco, era crime. Né? E basicamente não vai ser isso, né? O Mr. Bean era e ninguém prendeu ele. É. O filme é muito bom porque ele alterna até muito entre é engraçado porque ele tem três períodos é bem distinto, assim, passa meio que a infância dele, que é na escola, é curta a parte, ela aparece em vários segmentos do filme. Durante o presente, que é quando ele está desenvolvendo a máquina para desvendar a Enigma, e passa um pouquinho mais no futuro, que é quase perto da morte dele, quando ele é castrado, né? Quimicamente. Então é bacana que ele tem esses três tempos distintos assim, no filme. É, cara, eu vou te falar que eu gostei muito. Se não fosse o Whiplash, né, nessa lista, tivesse saído esse ano, é o melhor filme que eu vi, um dos melhores que eu vi desse ano. O Benedito tá foda nesse filme. É engraçado que no começo do filme eu até achei, porra, cara, ele tá muito parecido com o Sherlock, porque o Alan Turing, ele era um cara bem... ele era bem esquisito, assim, ele é aquele tipo de pessoa que não entende certos termos, sabe? Então ele confundia ele muito. Ele entende ironia, sarcasmo. É, ele entende tipo ironia. Sheldon Cooper. É, aí no, com 20 minutos de filme eu penso, puta, nossa, velho, esse cara tá muito Sherlock, aí do meio filme pra lá, cara, ele vira, assim, ele começa a ter uma atuação própria, assim, do personagem. Achei muito foda, assim, a maneira como ele interage com as pessoas, cara. Achei bacana a atuação dele, assim, que geralmente a gente espera, sei lá, a gente cada Oscar tem que ter aquela atuação explosiva e tal. Sim. Mas acho que a grande atuação dele tá aqui, tipo assim, o Alan, né, o Turing, é um cara bem comedido e tal, que tem até uma hora que eles vão destruir a máquina que ele tá criando, né, a máquina que vai quebrar o Enigma, que é a máquina nazista. E assim, quando vão quebrar a máquina do Alan, você vê que ele tá assim, super agitado e tal, pra não quebrarem, mas ele assim, é um cara que não consegue se expressar muito bem e tal, fica gaguejando, que nem eu gaguejei agora, e é um cara assim, foi muito boa a atuação dele, realmente. Se fosse o Leonardo DiCaprio naquela cena, ele estaria gritando como ele gritou num Lobo de Wall Street. Sim. É, mais ou menos. Ele tá gritando em todos os filmes, praticamente. Assim, cara, eu gostei muito do jogo de imitação. Até tava conversando com a Aquaman antes de começar a gravação. Que é, cara, ele toca em assuntos que eu gosto muito, cara. Primeiro, Segunda Guerra Mundial, né? Segundo, essa parada de código. Sempre gostei disso. E querendo um pouco de espionagem também, né? E eu acho que o filme, ele trata também... Ele fala de várias coisas num pouco o filme, pra mim. A questão de você pode amar, assim, a questão do amor dele, ele amar um outro homem. Né? É um amor diferente que ele tem pela personagem, esqueci agora, da Joan. Kira Knightley. Não é o nome da personagem. Mentira, eu não sei falar o nome dela, por isso que eu falei isso. O amor dela por ele, né, o amor dele por ela é um amor totalmente diferente também. É quase que um amor de irmãos ali. Como ele trabalha. Companheirismo, né? Companheirismo, tipo, ela não liga se ele não. Ele é homossexual, né? Eu acho que esse companheirismo mais da parte dele do que dela, porque ela. Eles deixam claro que ela gosta dele, assim, como. Mas ela fala aquela parada, né? Que ela não pensa em ser uma boa esposa, né? Então eu pensei que ela pensaria ali também em trair ele. Né? Mas ele nunca beijou ela, assim, eles namoravam, eles noivaram, mas ela sabia que ele já era gay, assim. Que ele não chegou perto dela, sabe, assim, pra abraçar, beijar, essas coisas. E o legal que são, assim, que é legal é a questão deles ser eles ali, né? Não vou falar só o Turing, serem heróis até um certo tempo desconhecidos, né? Querendo ou não, se você parar pra pensar ali, cara, o que eles fizeram pela Segunda Guerra Mundial, e no final do filme eles falam, eles reduziram a guerra, por estimativa de historiadores, em 2 anos, se eu não estiver enganado. É. Então, tipo assim, é um trabalho muito importante o que eles fazem ali. Não basta só você ter homens pra atirar se você não tem aquele trabalho ali intelectual também, que às vezes as pessoas criticam, e o filme toca muito nisso, em questão da violência. Não basta ter só a violência se você não tem a cabeça pensante ali. Então, tipo, o filme é muito bom e o Benedito, como sempre, tá pica. Tá, ele tá foda. Inclusive, até falando no filme que eles tiveram que deixar muita gente morrer, né? Escolher quem vai morrer e quem não vai. Porque quando você tem um segredo assim, você não pode simplesmente... Sair salvando geral que nem vai saber o que você fez. Você, 2 anos pra eles quebrarem a máquina Enigma. Dois anos pra uma guerra é coisa pra caralho, né? Fora o diálogo dele de homem e máquina isso, também, que é mas muito no foda. Final... Eu não gosto. Você não gosta de quê, Walter? Desse filme, pra mim, eu achei ele meio parecido com um Código de Guerra, cara. E a interpretação do Benedict Cumberbatch, pra mim, é... Eu já vi a interpretação dele antes em outros filmes. É parecida, cara. Não, não gostei, cara, muito. Não vai dizer que ele tá parecido com o Khan ali, né? Porra. A voz está parecida, mas porra, ele tá muito... É porque a voz dele, né, caralho? Mas ele tá muito Sherlock Holmes ali, cara. Muito Sherlock Holmes. Mas é o que o Bambu falou, cara. São pessoas, querendo ou não, muito parecidas também. A personalidade do Sherlock se assemelha muito... Assim, eu posso até estar enganado, vou chutar assim, porra, pra quem vai chamar pra fazer o Alan Turing? Cara, vamos chamar aquele cara do Sherlock, ele é muito parecido, são pessoas parecidas, mas cara. Mas vocês disseram que viram essa semelhança, eu não vi essa semelhança com o Sherlock, cara. Eu também não. Porque, tipo, eu comecei a ver a série do Sherlock da BBC, tipo, final do ano passado. Eu vi o último episódio que eu vi, tipo, semana passada. O Sherlock da BBC, por mais que ele não tenha um trato muito bom com as pessoas, ele é um cara que, tipo, ele vai lá, fala, zoa, tipo, ri da cara do policial... Entendeu? Ele é um cara bem mais extrovertidão, assim. O Alan Turing, ele mal olha no rosto das pessoas pra falar. Então, ele tá sempre curvado. Isso que eu falei que é no começo, porque, assim, no começo você não conhece muito bem ele. Ele é um cara muito arrogante, muito inteligente e que meio que se acha acima das pessoas, assim como o Sherlock. Só que foi o que eu falei, do meio pro filme pra lá, você começa a ver uma outra personalidade dele, que aí se difere bastante do Sherlock, entendeu? E tem aquilo também, né, cara? A gente tá trabalhando na ideia de que todo mundo viu ele como Sherlock. Às vezes Assim, a gente conhece Sherlock porque a gente acompanha esse mundo de séries, o caramba, quatro. Mas não é todo mundo que viu Sherlock ainda não, cara. É. Não, mas é então, por isso que eu acho que ele foi a escolha perfeita. Pra quem não viu Sherlock no Brasil, não sabe quem é, é aquilo, né? Eu vou chutar na questão do Hotel Budapeste e o jogo da imitação e o Boyhood. É o tipo de filme que não passa em cinema de grande circuito, não, cara. Vamos botar aqui no Rio, assim, no Rio. Ele vai passar na Zona Sul num cinema de rua. Ele não vai passar num cinema tal. Não que não passe. Nem o Birdman também. Não é o tipo de filme que é pra pro grande público, né? Então, tem isso também, né? Não é o tipo, não é o filme que agrada todo mundo. Aí eu vou voltar à questão do Birdman, que ele critica. A galera quer ver tiro, porrada e bomba. O Sniper americano vende muito mais. Então, vamos passar para as notas? Vamos. Então, eu posso começar? À vontade. Eu, ser muito sincero, eu não gostei muito do filme. Eu achei ele muito lento. E achei a personagem da Keira Knightley, aquela interação, eu achei muito forçado, muito, muito forçado. Assim, o Benedito manda bem, os outros caras mandam bem, mas pra mim faltou alguma coisa, assim. Principal do filme mesmo foi o resgate, né, da história do Alan Turing, né, que é o pai. A gente tá gravando isso aqui via computador, ele é o pai da computação e é um cara que foi tratado como um pária, né, pelo próprio país que ele ajudou a salvar, né. Só eu dou 7 panquecas. Eu sou putinha, eu vou dar 10 panquecas, é o tipo de filme que eu gosto. Nossa. Amigo, eu vou dar aquela desculpa ridícula. É gosto, é igual o cu, eu como toda hora o seu. Porra. Grande frase. Tá entendendo? Cara, eu gostei muito, e só falando duas coisas, ressaltando o que o Aquaman falou. Cara, não tem como fazer um filme desse sendo, assim, não sendo parado, no meu ponto de vista. É o filme que tem que ir na velocidade de cruzeiro. É isso, pronto, acabou. Eu achei o filme dinâmico pra caramba, velho. Eu dou um 9 pra ele, pra mim, um dos melhores desse ano, cara. Muito bom. Eu dou um 5 só de caridade. Nossa, Walter. Ele é muito escroto, cara. Esse filme, velho. Muito caro. Pior até mesmo que os da HBO. Nossa, o filme da HBO é bom. Você vai tomar no seu cu. Não sabe de porra nenhuma. Cara. Tem uns filmes que são uma merda. Tá bom, tá bom. Vai ver esse filme bosta que você gosta aí. Ai, desculpa. Vai, eu sou um pet. Vai lá ver a entrevista. Pô, Mamilo, sua nota. Novo. Muito bom. Esse filme é muito bom que você não viu, né? Tá tudo. Eu não vi, mas a minha filha número 3 viu e disse que é muito bom. Perceber. É, eu dou 8. Filme bacaninha. E é isso aí. Nossa. Meu Deus. Agora a gente vai falar de A Teoria de Tudo. Não, A Teoria de Tudo. A outra biografia, né? A biografia do Stephen Hawking e da ex-mulher dele. O filme fala sobre a vida do Stephen Hawking, né? Ele basicamente ele fala mais do começo dele quando ele era... O filme eu não lembro se fala com qual idade que começa, mais ou menos uns 21 anos, mais ou menos, 20 anos. Quando ele era universitário ainda. É, quando ele era universitário, ele tava começando ainda lá em Cambridge, né? Ele tinha, se não me engano, tinha algumas teorias que ele apresentava pros professores dele, algumas meio mais ou menos, tanto que ele tem umas notas lá que são meio duvidosas, mas algumas que os caras achavam brilhante, né? Ele conhece a primeira esposa dele, que foi a Jane Hawking. Jane Wyatt. É Felicity Jones. É, depois que vai ser Hawking. Então, aí ele começa, quando nessa época também começa a aparecer alguns traços da doença dele, que é a que basicamente consumiu a vida dele, que ele tem até hoje, né? Eu esqueci o nome da doença dele. É a esclerose. É tipo esclerose. Ele vai entortando o pé, entortando a cabeça, entortando o ombro. Vai dançando. Peraí, esclerose lateral amiotrófica. amiotrófica, o nome dele. Amiotrófica. É a que gerou o desafio do balde de gelo. Isso, isso. É, no filme tem um outro nome lá, é mais simples, mas eu não... Dodói. Eu não lembro agora. Dodói. Dodói, ficou Dodói. Ficou Dodói. Pois é. O filme conta a história do cara que inspirou a brincadeira do balde de gelo. E é... Tá bom, PSV. Fica quieto aí. Basicamente, essa é a sinopse do filme. E aí, Bambu, o que você achou? Você gostou? Cara, eu gostei muito, cara. Assim, não sei se seria o melhor filme do ano, acho que não. Mas, cara, assim, é dentro que é apresentado pra gente no filme. É um filme muito bom, é um filme que ele, como a gente já falou, é baseado no livro dela, então é meio pela ótica dela, assim, de como ela via o esposo, e inclusive tem até uma passagem que é bacana no filme, que quando ele fala pra ela, olha, eu tenho essa dúvida, ela meio que, tipo assim, vai ser um conto de fadas, né? Ah, ele vai, a gente vai ter um, a gente vai casar, a gente vai ter um filho, ele vai morrer e a vida vai continuar. E pra ela foi muito difícil porque isso não aconteceu, sabe? Eles casaram, tiveram um filho, só que ele continuou vivo. E a doença cada vez consumindo mais ele e ela não tinha tempo pra poder estudar também, né? E... Cara, tinha outra coisa também que eu queria falar, é sobre meio que a sinceridade dele ao ver que ele é um esposo, ou pelo menos um homem que vai estar presente pra ela, tanto que tem uma hora lá que ela só passa por um cara lá da igreja, era padre ou não, acho que era padre depois, e ele meio que dá uma... É o quê? É um novo era... demolidor. É o novo demolidor, ele já tava lá na igreja, né, cara? Ele vai fazer duas funções agora. Furando o olho da galera. Furando o olho do padre. Agora vai ser os dois nessa porra. Dando seu ponto de vista. É. É engraçado. Então, mas esse ponto é muito... No filme, assim, que ele meio que missão pra ela... Pra ela trair ele, assim, entre aspas. Pra ela ter uma outra... É uma outra pessoa. Esse cara começa a ajudar eles também. Então, e tem que falar da atuação do rapaz aí, o Ed Heyman. Cara, que é muito boa, cara. Eu não sei como é que eles fizeram no filme, mas, cara, ele tem uma transformação, assim, cara, que é muito foda durante o filme, assim, sabe? Ele começar com o pé torto e acabar com um pescoço torto. A parte que ele já começa com a esclerose é muito foda. Tu vai vendo o desenvolvimento da doença. E ele fica no final igualzinho mesmo ao Stephen Hawking. Igualzinho, velho. É muito bom. Era isso que eu queria perguntar muito pra vocês foda. Em relação à atuação dele, que é o seguinte. O Benedito, eu não sei se vocês sabem, ele já fez um filme baseado na vida dele também. De Stephen Hawking? É. Foi um filme pra TV, uma... não foi? Pra TV. Né? Que deve ter sido nota 5 também. Não, foi... Nota 7, ô cabeção, pelo IMDB. Né? Não, é que eu tô vendo a galera muito elogiar, não tô desmerecendo o trabalho do cara, porque ele realmente ficou muito parecido, mas eu ainda não vi esse filme com o Benedito também, porque a galera tá exaltando muito o cara, e, tipo, eu queria saber também como é que foi a atuação do Benedito, se chega também aos pés da doação desse cara, né? Eu prefiro a atuação dele, do Ed Redman. Esse cara, o Ed Redmayne, ele já veio ter um destaquezinho em alguns filmes. Ele fez o Os Miseráveis, ele fez o Sete Dias com Marilyn, né? E tipo, só que, cara, assim, ele, assim, eu não gosto muito dele como ator, mas ele tá sensacional, cara. Principalmente quando ele já tá no estágio avançado da doença, que, cara, ele é o Stephen Hawking, igualzinho. Realmente. Cara, acho que deve ser difícil pra caralho você ter que ficar naquela posição. Sim, ele fica naquela posição parada, só mexe, sei lá, um olho, pisca, uma boca, sabe, meio que... É uma atuação que, tipo, exige um pouco, muito do cara, né? Tanto da postura dele... É verdade. Cara, eu já vi várias versões, assim, inclusive paródias, gente parodiando Stephen Hawking. Cara, as paródias são muito merda, assim, imitando ele. Porque os caras não conseguem ficar parados. A gente vê os caras movimentando o pescoço. E o Stephen Hawking, ele perdeu completamente o movimento dele, sabe? Ele só movimenta basicamente a boca, um pouco os olhos, assim. E tá sempre com aquela cara de coitado. E esse cara, esse ator, ele faz do jeito mesmo como é o Stephen Hawking, sim, atualmente. Ele tá muito foda. Que eu tô vendo no filme do Benedito, ele não pega essa parte da vida dele. Ele pega só o início da esclerose antes da cadeira de rodas. Acabei de ver aqui no YouTube que tem completo, vou passar o link pra vocês. Ah, tá. Eu acho também que o Benedict Cumberbatch, ele não tem assim um físico, sabe, parecido com o do Stephen Hawking. Diferente desse rapaz aí, o Ed. Eu acho que ele é alto demais pro papel também, ele é muito britânico. Você tem implicância britânico com o Benedito, seu puto? É, bigode ama o Benedito, não mexe com ele não, hein? Olha, só vou dizer uma coisa, ele vai ser o melhor Doutor Estranho de todos os tempos. Eu percebi, você viu também, né, o filme? Vi. E aí, fala um pouquinho. Eu, cara, acho que foi o Walter que falou agora que de uma cara de triste do Hulk. E eu só gravei isso da frase, desculpa. Mas é uma coisa que eu quero citar é que depois, já quando, sei lá, que eles já estavam com o tempo, com a doença, tipo assim, já mais velho, você vai vendo que o Hulk é um cara, tipo assim, bem-humorado. Mas assim, até chegar lá, até chegar nesse ponto de conseguir, sei lá, não ver a vida como se fosse o fim, só negativamente, você vai vendo também, tem horas que mostra, tipo assim, a dor dele, né, de descobrir que sua vida, tipo assim, vai mudar tudo e tal. E tem uma cena muito bacana que mostra isso, é que ele tá, assim, bem deprimido e tal, não quer sair do quarto dele. E nisso a menina, né, a Jane, que é a namoradinha dele, vai chamar ele, tipo assim, pra sair um pouco e tal, pra jogar algum jogo. E assim, e ele vai jogar junto com ela. Alguém se lembra qual é o nome do jogo? Tipo um golfe lá. É o jogo da imitação. É cricket. Acho que é. É, acho que é isso. Vai jogar cricket com ele. E tipo, e aí ele vai, tipo assim, ele vai junto com ela. Mas assim, não parece que ele vai porque pra ficar mais perto dela. Mas ele vai meio que pra mostrar pra ela que ele já não consegue andar direito. Que ele já tá assim, começando a ficar tudo acabado e tal. Uma cena assim, bem triste, que você vai vendo que o corpo dele tá defiando, que ele já não se mexe como antes. E você vai vendo que ela começa a chorar e tal, por ver que ele tá realmente, ele fica, sei lá. Ele fica de um lado pro outro, né? Batendo naquela bola, ele vai andando todo esquisito, ela começa a chorar, ela fica. É muito Ele vai arrastando a perna e tal. Mas depois, com o tempo, ele vai, sei lá, vai se acostumando com a doença. E uma coisa que eu achei bacana tanto nesse filme como no jogo da imitação é que coisas que poderiam ser assim escancaradas e tal, ser mais bagunçado, mais surubão, eles não trabalham assim. Nesse filme, por exemplo, na parte da traição dela, mostra que o cara com quem ela ficou depois, tipo assim, era um cara que ajudou o Hulk pra caramba e tal, porque sei lá, o Hulk tinha filhos, mas ele não podia ser um pai ali, sei lá, levar o garoto no parquinho e tal. Uhum. E esse cara tava lá pra ajudar e tal, tipo assim, não foi só uma traição, não sei o quê. E ajudar também, né? Porque a vida dela mudou, porque ela tinha. Ela tem até uma cena que é bem bacana, que ela tem que botar ele na parte de baixo da casa, né? Porque ele não consegue mais subir e descer a escada, coisa que ele fazia se arrastando, né? Que nem uma minhoca. Ele não consegue mais, e tem uma, aí ela tá vestindo uma blusa assim, e deixa pela metade e vai lá pra cima ver as crianças. E é uma cena que é bem bacana, assim, que ela tá cuidando praticamente de aquele momento ali. Então pra ela também foi muito difícil, né, ela largar tudo, porque ela achou que seria pouco tempo, não foi, sabe? Tanto que o cara tá vivo até hoje. É, e achei bacana, né, um jogo da imitação, por exemplo, que eles poderiam, sei lá, ter feito ele, sei lá, um gay depravado pra caramba, que fica pegando todo mundo, e não foi isso. E nesse também teve essa sutilidade que eu achei bem bacana. Na verdade, ele pega, né, segundo a esposa dele, né? Ele meio que conquista ela. É a enfermeira dele, né? É que virou isso. Eu pergunto, né, será que ela casa com ele? Eu pergunto, filha da puta, né? Porque gosta dele mesmo, ou porque sabe que o maluco tá ricão? Acho que ela admirava muito ele, a inteligência dele, assim. Mas depois teve uma polêmica que ela batia nele, né? É, depois, mas na verdade isso não foi provado. E ele negava. É, ele nunca falou nada, né? Não. Estão me batendo. Não, eu até li sobre isso, o Bambu. O Bambu. Top baixo. Ô, Bambu. Eu não sinto minha pele. Com aquela carinha, apertando o botão. Não me bata. Ai. Que merda, cara. Ô, Bambu. Bambu, eu pesquisei. Bate baixo, eu pesquisei eu gosto. Sobre isso e. E, tipo, teve essas acusações, mas as pessoas que examinaram ele disseram que não encontraram marcas de nada. E ele mesmo negou. Ele mesmo já chegou a falar, não, isso nunca aconteceu. Ela botou um vírus na porra do computador dele, cara. Ah, cala a boca, ô bigode. Dá pra gente ir pras notas? Vamos pras notas? Não, rápido, só uma parada aqui. Sem sacanagem. Sem sacanagem. Que é interessante que, como vocês falaram, que... É uma visão dela, né, cara? Como, assim, beleza que ele sofreu e o caramba 4, né? Não é à toa que você fala da parada dele e se acostuma depois, não é à toa que, pelo menos no trailer, mostra que ele pergunta a questão, aí o cérebro, como é que vai ficar? A questão dele também era continuar aquele pensamento científico e tudo mais. E ver que também a mulher sofreu, né? Não é só ele que sofre nessa história, né? É, tipo assim, às vezes as pessoas... Cara, como é que o cara... Olha aí. Pô, o cara é cadeirante, que merda, que não sei o que lá. E às vezes as pessoas não veem a perspectiva de quem mora com essa pessoa, né? Não é só ela que sofre aquilo. É interessante isso do... Eu não sabia que era baseado na vida dela também. Eu pensei que era baseado só na vida dele. Eu achei legal isso. Já tô me programando pra vê-lo no cinema. É muito bom. Beijo bem! Então, galera, vamos pras notas? Sim. Vamos lá, começa com, sim. Com você, PCB. Bem, eu daria nota 8,5, mas como eu lembrei da imitação dele de Dalek... Sobe pra 9. É bigode. Eu já ia dar 9, não sabia dessa do Dalek, então vou dar 9,5. Ai, ai, Walter. Eu ia dar 8, mas por conta dessa imitação, vou dar 8,5 também, que é muito foda. Ai, meu Deus. Mamilos. Morreu. Bambu. Morreu. Antes ele do que eu. Até 8, filme muito bom. Parabéns. Muito bom. Eu dou nota 7. As atuações são boas, mas eu também não achei a história. É... A história da vida real é chata. Falaram da religião dele. Mas é que eu não curti muito mesmo assim, a parada. Assim, as atuações são muito boas mesmo, mas o resto eu não. Eu fico imaginando as putinhas do Doctor Who. Ai meu Deus, ele imitou um Dalek indo todo dia no cinema só pra ver essa merda. Ai meu Deus. Tem que morrer essa galera que faz isso. Então, gente, agora vamos falar do filme mais superestimado de todos, o Whiplash. Melhor de todos. Vai tomar no seu cu! Melhor de todos. Um coral, por favor, vai tomar no cu pra comer, galera, por favor. Vai tomar no cu! Desafinado e não foi junto, fodam-se. Do seu olho, do seu cu! Agora, o Whiplash, galera. Já pode falar de Whiplash, esse filme sensacional? Pode já, tá liberado já. Exatamente. Se não fosse o Grande Hotel Budapeste, certamente o Whiplash seria o melhor filme do ano. Por que eu digo isso? O filme basicamente acompanha a história de um rapaz universitário de 19 anos que entra num liceu de música e todo tempo ele fica se esforçando para tentar entrar numa orquestra maior, que é do mestre, que é interpretado pelo Tiken Simons, para se apresentar pro grande público e tudo mais, até que ele consegue essa oportunidade. Só que ele não esperava que esse mestre fosse um grandíssimo filho da puta, cara, que torturava, que deixava os caras horas a fio ali tocando. Tipo, os caras começavam 7 horas da noite e ficavam até 3, 4 horas da manhã tocando. Sabe? Ele era tipo a versão mais próxima do Sargento Hartman, do Nascido pra Matar. E, cara, e todo o filme gira em torno justamente da relação desse moleque com esse professor que vai chegando assim aos nervos, assim, à flor da pele, dando indício ao final que é um dos finais mais fodas que eu já vi na minha vida, cara. Nota 9 meses. Só uma pequena correção. Na verdade, ele não tá tentando de fato entrar na equipe do Fletcher. Na verdade, o cara meio que chama ele, né? Ele tava numa equipe lá de um cara comum lá, de um bostão lá. É tanto que o cara invade a aula do outro. Ele invade o personagem do Jack Harrison, invade a aula do cara e fala: toca aí, malandro. Aí ele vai lá e toca, sabe? É por isso que o personagem dele fica tão maluco, porque ele quer um professor de verdade. Isso é até interessante no filme, que eles abordam, acho que muito bem no filme, porque o personagem do Fletcher, ele quer um músico perfeito, e o Andrew quer ser um músico perfeito. Ele quer transformar alguém num músico perfeito. O filme é a verdadeira busca pela virtuose. Basicamente. Virtuose da parte do professor como do cara. Sim. Só que pra isso, né, o cara ele usa de qualquer coisa que ele que tá na frente. Ele dá tapa na cara, ele xinga os caras, ofende, humilha. Ele bota o cara assim no chão, usa as pessoas, cara. O uso dele é das pessoas, cara, é muito foda. Que o filme tem três bateristas, né? O Fletcher sabe que os caras são. Eles são ruins, assim, né? Aos olhos dele. E às vezes ele quer forçar o Andrew, né? Porque ele, no começo do filme, o Andrew, ele tá treinando sozinho, né? Aí ele alcançou a nota que o Fletcher queria. Obviamente não como ele queria. E ele vê o potencial, né, no garoto. Pra isso ele vai usar os outros caras pra fazer ele ser o melhor. Vê que o cara realmente quer treinar, quer aprender mesmo e quer se superar. O Fletcher vê isso no olhar do moleque. Sim. Aí ele usa o moleque de várias formas, assim. Ele pega os dois bateristas, ele pega o baterista que inclusive era amigo dele, da outra sala, pra competir com ele. Aí o moleque pira, disse: esse cara não sabe trocar, esse cara é um merda, eu sou melhor do que ele. Aí é uma coisa interessante. Fletcher, né? Sim, exatamente. Mas é isso que ele quer. Uma coisa interessante que eu acho que o Aquaman disse: em conversas que a gente teve no WhatsApp: mas o filme não teve nenhuma figura aí que a gente tinha que admirar, não sei o que, bater palmas. Eu disse: cara, o objetivo do filme não era você bater palma pro protagonista porque ele era bonzinho, não sei o que. Cara, o objetivo do filme é você admirar os caras pela virtuosa, pela busca da virtuosa. Eu não sei o que eu falei essa merda aí. Parece... Eu vou pegar. Ah, é porque eu não me identifiquei com o... Ah, porque ele não é bonzinho, porque ele é um filho da puta. Mas eu não, cara. Olha só. Cara, eu acho que o Kevin Spacey no Girls of Cards de foda. Ele é um filho da puta. Eu gosto do então, mas do é aí Corleone que tá. Mas ele é um filho da puta. Não vem com essa, não. Não, mas é aí que tá. Fala aí, Bambu. Não, eu só queria falar porque é no filme ele é um filho da puta, só que ele é um filho da puta em relação à música e ao que ele quer extrair de cada pessoa. Porque quando ele tá com assim, fora daquele ambiente, ele é um cara normal. Tanto que tem uma hora lá que um pai de uma criança lá, que inclusive tá com a menina, eles estão conversando no corredor, e a menina fala: eu tô treinando piano. Aí ele passa a mão na cabeça dele e fala: que bom que você tá treinando piano e tal. Quando você ficar mais velha, você vem você aprender comigo. Você vem treinar comigo. Vem pra eu dar tapa na tua cara. Sim. Mas no final do filme também, quando ele depois que o Andrew, ele denuncia ele, que ele sai do emprego lá e vai tocar num bar. E, cara, ele toca com os outros músicos lá na maior paz, na maior tranquilidade. É só durante a aula que ele é daquele jeito, entendeu? Quer dizer, ele pode até ser em outros momentos da vida. Mas no filme é mostrado que quando ele tá na sala de aula, ele vira o capeta, sabe? Ele vira o demônio. Exatamente. Ele quer o máximo de você. Então, não diria nem que ele quer o máximo. Eu achei ele bem filho da puta, porque o Andrew tava alcançando exatamente a parada. E ele fez aquilo só pra irritar o moleque. Não, vou botar não, esses então, caras aqui pra você ver que não é fácil, não. O que eu não, acho mas legal, é aí que tá, o Andrew desiste. É ele que... desiste no meio do filme. Então, o legal é isso. Porque de todos ali, o único que peita ele também, e é o que é interessante no filme, é o Andrew. Sim, porque sim. Mesmo que os outros caras, sendo bons ou não, todo mundo abaixa a cabeça pra isso ele. Isso é que é a e grande é virada cara... do filme. Não. A grande virada no filme pra mim é o final. Então, Aquaman. Essa é a grande virada do filme. Não, é a grande virada. Ele desafia o cara, não, eu vou até o fim. Não. Tudo bem, mas ele já vem desafiando ele desde da metade do filme, quando ele entra na sala dele e ele descobre que o moleque morreu. Quando ele entra na sala, nenhum outro aluno tinha feito aparentemente aquilo com ele. Bigode. Ele entra na sala. Ah. Ele desafia, tudo bem, mas ainda assim, ele desafia e se submete a ele o tempo todo. Não, ele desafia, bem, mas ó, eu quero continuar no seu grupo. Ó, eu quero que você continue sendo meu professor. Okay, mas no final, ele desafia e fala: foda-se. Tudo bem, mas olha só, eu não tô falando isso. Eu não tô falando que no final ele não desafie dele. Mas eu tô falando o seguinte: no mesmo assim, é o único aluno que bate na frente com ele. Porque ele é filho da puta. No início, que eu acho bem legal, que ele chega e fala assim, ó, tem músico na família? Não, no meu pai é escritor, ele fala aquele lenga-lenga toda, vê as falhas do moleque ali, ó, notou que tem, beleza? Aí o moleque vai durudum, não, vamos devagarzinho. E ele tá, caralho, pô, o maluco tá me dando mal moral, caralho, até que ele vai e joga a parada em cima dele e começa, você é um viado, não sei o que lá, tua mãe te abandonou, você é um bosta. Sim, tipo, sim. É um método. Vai ser um bosta que nem teu pai também. É. Que dá aula na cidadezinha, um professor de merda. Ele faz uma entrevista de 3 minutos com ele e usa tudo que ele descobriu contra o cara depois. Caralho, velho. É um método que hoje em dia você não pode usar com ninguém, cara. Você não pode chegar hoje em dia e chegar outro dia e... Caralho, você não pode chegar hoje em dia e falar com um aluno assim... Chegar e, ó, e buscar o mais de todo, sabe? Ó, se esforça no caralho a quatro. Tá bom, que ele é babaca pra caralho. Ele não é babaca, ele é abusador, ele abusa dos alunos mesmo. Embora ele tinha errado. O cara pode ser um professor babaca e não abusar. Ele era realmente o cara que abusava mesmo, ele ultrapassava os limites. Era assédio moral e físico, cara. É. Mas aí que tá, a galera continuava se submetendo a ele. Não, eu quero ficar aqui, pode dar tapa na minha cara. Porque ele era o melhor. Porque as turmas que ele treinava ganhava as paradas. Agora ganhava a que custo, né? Vai saber. É, então, o Andrew no final acaba fazendo aquele negócio que o Aquaman fala e eu concordo. Que ele chega e fala que assim, ó, a parada é o seguinte. Ele foge com ele. Ah, sabe uma coisa? Eu sei tocar. Ele começa a tocar. É, o cara, né? E o cara, caralho, que não sei o que lá. Aí quando ele vê que ele tacou o foda-se pra ele, ele fala, porra, ele chegou onde eu queria que ele chegasse. Ele começa a ver aquilo, que ele vê que ele tem um espírito de música. E isso é legal também, é que o filme mostra uma coisa, tipo assim, tem uma galera que brinca de ser músico. Aquela galera ali, eles não brincam de ser músicos. Então, nem só do Andrew. A galera acha que ser músico é muito fácil. E o Whiplash, ele mostra que... Tu tem que ter uma dedicação do caralho. É só você ir montar uma bandinha aí, a merda do caralho, e vamos tocar aí. Eu acho que ele também tem essa realidade também. Sim. E não é só a música também. Qualquer merda que tu for fazer da tua vida, tu vai ter que ter um pouco de dedicação mesmo. Tu vai ter que te dedicar, passar horas a fio, por exemplo, passar em concurso público, passar na universidade. Não é assim, não vai ser de mão beijada, cara. Sim, sim. E outra coisa pra tentar explicar um pouquinho o final do filme, é que, na verdade, como o Will Bambu tava falando, que ele encontrou o cara no bar, aí o cara, pô, beleza, cara, e aí, olha, eu tô montando uma orquestra aí que a gente vai tocar, as duas coisas que a gente toca em sala de aula, Whiplash, Caravan, aí ele, pô, beleza, cara, bacana, aí ele volta a praticar de novo, aí chega no dia, o cara chega com ele antes de tocar e disse, você acha que eu sou babaca? Eu sei que foi você. Aí depois ele vai pra frente do púlpito e fala, olha, a gente vai tocar uma outra música. Aí ele nunca partiu, não tinha nada. Ele fica com a cara de bunda, aí, foda, velho. Que ele meio que faz a banda ficar com raiva dele, né? Que ele fala assim, ó, se vocês forem muito bem hoje, não estragarem nada, vocês podem assinar um contrato com a gravadora. E tipo, ele não sabendo tocar a música, a galera, cara, o que tu tá fazendo? Tu vai foder com a gente. E ele dando aquele toquinho lá. Caralho. Teve uma outra coisa também que eu achei muito foda no filme, foi o romance, mas justamente eles terem tirado o clichê do romance, porque, assim, ele como qualquer garoto, ele se apaixona pela menina do cinema, né, que era até uma coisa que ele gostava de fazer, que ele deixou de fazer, né, ele gostava muito dela, só que ela era uma menina muito, muito simples, assim, pra ele, e tanto que tem um momento no filme que ele chega... Esse que eu gostei no filme, ele é muito sincero. Ele chega e fala, olha, você é uma pessoa... Você é muito comum pra mim e você vai atrapalhar a minha vida, sabe? Eu não vou poder me dedicar a você nem a minha música se eu estiver com você, beleza? Então a gente termina aqui, né? É ótimo. Nesse caso, eu discordo um pouco, né? Pra mim, ele fez aquilo porque ele tava no modo psicopata do cara. Não, eu acho que ele fez justamente porque ele sabia que ele ia respirar só a música, só o que ele queria fazer, e ele realmente não ia ter tempo pra ela, coisa que ele já nem tinha, né? É, mas depois mas depois ele até se arrepende e liga pra ela, porque ele tava no modo psicopatão já. Sim, ele se arrepende. Só que uma coisa que eu particularmente eu gostei no final... É que, cara, eu fiquei com muito medo no final, de terminar o show e ela tá no ela tá lá na plateia, sei lá, dá um sorriso, um abraço dele, cara, e acho que ficou muito bom. Do filme virar rock. Ainda cara, bem que não teve, cara, graças a Deus. O que eu acho legal do Flash... Isso que me fez gostar do filme, esse final. Eu tava imaginando que ia ser o final assim, ele indo pra casa... Tipo aquele final lá do filme da Meryl Streep, O Diabo Veste Prada, e simplesmente a Anne Hathaway pega e joga tudo pro ar. É. Cara, eu ia dizer, foda-se esse cara aí, eu vou ser rico, cara, vou ter dinheiro. Vou ser que nem a Meryl Streep, porra. Fala aí, Bigode. O que eu acho que a Noite Flash, no jogo da imitação, e é que eles tratam de um tema muito legal. Cara, vocês falaram que eu esqueci, pariu. Depois eu falo, lembrar. Tá bom, então vamos partir pras notas. Começa com você, Mamilos. Minha nota 10 foi muito bom, falou. Valeu, tchau, Mamilos. PCB, nota. Eu queria dizer que eu fiquei com o dedo gordinho que saiu, foi expulso, nota 9,5. Tocador de trombeta lá. Cara. Ô, Bigode, só nota. Eu lembro o que eu ia falar. É 10 panquecas, que o filme é do caralho, é pressionada boa. O que eu acho legal nesse filme do jogo da imitação, que ele está o seguinte, é como as pessoas dão valores a coisas que elas acham que é muito pica e não são. Tipo naquela cena do jantar. Pica é o primo lá que joga futebol americano na terceira liga. Ele toca numa das melhores bandas, né? Toca uma banda pica e ninguém dá valor pra isso. Eu acho que isso é muito foda. É, mas ele era babaca, então não merecia que ninguém desse atenção pra ele mesmo. Ah, vai tomar no Ele era babaca, ele tava sendo babaca. Walter. O Alan Turing também, foda-se. Walter. Cara, pra mim... Nota 11, não, brincadeira. Não pode ser melhor que Grande Hotel Budapeste. Então eu acho que é 8,9, assim, o filme. Eu achei um filme muito foda. Eu acho que um filme que vai se tornar um clássico daqui a alguns anos. Vai ser melhor que Boyhood, com certeza. Todo mundo vai se lembrar dessa porra. E o Aquaman tá errado. Qualquer nota que ele dê, tá errado. Tá bom, ô Bambu. Cara, pra mim o melhor fim do ano é nota 10, cara. Muito bom. Tá bom, eu dou nota 7. A 10. Nota a 10 7. Pra ele falar que tá errado. Eu dou nota 7, dou... essa é a minha nota. Mas que filho da puta. Vá tomar no seu cu. Eu achei o Andrew bem babaca às vezes e é isso aí. Nota 7. Não é ruim não, assistam, gente. Agora... Eu tô dizendo, eu não me identifiquei com o artista, não me identifiquei com não, ele. Não, mas eu não... Ué, mas o que que tem? Eu não falei nada demais. Falar do último filme, vamos falar do último filme. O último filme indicado é um outro filme baseado em fatos reais, que é o Selma. One day, when the glory comes... Basicamente, assim, a história do Selma, né? Ela pega um período na década de 60 nos Estados Unidos... numa cidade no... Eu não lembro qual estado, é no Tennessee, no Alabama, não é? Se você perceber. Alabama. É, no Alabama, uma galera de uma comunidade negra, ela é meio que impedida de votar, assim. Não é que eles são impedidos, é que a galera não quer liberar pra eles votarem. Tipo, eles têm que se registrar numa parada lá. E por exemplo, é até o que o Martin Luther King, ele, no filme, ele fala com o presidente. A galera que não tem um documento, por exemplo, como o documento de votação, ela fica sem o documento de identidade. E sem o documento de identidade, eles praticamente se fodem, né? Porque eles não podem ser jurados. E aí, por exemplo, todo caso que for um branco que matou um negro, os negros vão ser condenados. Por exemplo, o branco vai ser inocentado, por exemplo, porque não tem nenhum negro, assim, que possa ir lá e ser contra, né, a votação, né? Porque, tipo, eles não têm direitos, eles não têm documento que dê a ele o direito de participar dessas coisas dentro da sociedade, né? E aí, tipo, eles vão lá, né, pra Selma, pra, né, fazer, eles tentam fazer alguns protestos e tal, e a grande acontecimento são as passeatas, né, que eles fazem até a capital do estado, reivindicando, né, esse direito, essa tudo isso, né, tudo que deveria ser cumprido para todos, né. É basicamente esse é o mote do filme. Uhum. O que eu ouvi falar desse filme? Não, eu queria saber de vocês que viram. Que eu vi muita crítica falando que meio que eles tratam o presidente nessa época dos Estados Unidos, era o Johnson, não era? É o Lyndon B. Johnson. Lyndon Johnson. Pois é, que não era tão Lyndon assim, né? Mas ele... eles meio que, no filme, tratam ele como se fosse um vilão. É verdade? Não. Cara, é aquilo. O cara tava, tipo assim, é presidente, né? O cara tem que mostrar serviço e tal, época de eleição. Tem que mostrar serviço, tipo assim, pra quem vota, né? Quem votava era a galera branca e tal. E assim, ele queria se focar em outros pontos, tipo assim, outras políticas, tipo assim, acabar com a pobreza, mas não queria tocar nesse ponto, né? Não naquela época, né? É. O político que é tratado como vilão é o do governador do Alabama, que é o personagem do Tim Roth. Que tá. Tipo, quando tem a primeira. Acho que é quando tem a primeira. Não é nem a primeira passeata, né, perceber? É quando eles se reúnem em frente àquela câmara, uhum. E aí, tipo, a polícia começa a ir pra cima dos negros, né, e, tipo, eles não podem fazer nada, né, contra a polícia, né, porque senão eles vão ser presos. E aí o policial começa a ir pra cima, tipo, se eu não me engano, ele derruba uma mulher, não é, perceber? Uhum. Aí o cara, tipo, ele não pode, é tipo a mulher, a irmã do cara, o cara não pode fazer nada, e aí o policial vai bater no cara, quando ele vai bater, tipo, ó, vem uma senhora e bate nele. Aí a galera toda do movimento é presa, Martin Luther King é preso. Sim. Tem altas tretas, assim. É, eles queriam muito, tipo assim, fazer essa passeata e tal. Era aquela coisa pacífica, pra mostrar que... Tem até uma fala que... Uma frase que o Luther King, ele fala no filme, que ele não queria criar uma consciência negra nas pessoas negras. Tipo assim, que elas tinham que ir lá e lutar e sair na porrada e tal. Ele queria criar uma consciência negra nas pessoas brancas, para que elas vissem também o que estava sendo feito com os negros, e as pessoas brancas também viessem ajudar, viessem protestar por essa mudança. Que é o que acontece quando tem a primeira passeata, né? Que aí eles fazem a primeira passeata, né? E aí, basicamente, a polícia manda ou vocês saem ou a gente desce a porrada. E aí a polícia simplesmente desce a porrada, né? E, tipo, a cena da polícia descendo a porrada, tipo, é uma cena muito bem feita, assim, sabe? É mais um filme que dá pra perceber que ele, o Boyhood, o Sniper Americano, são filmes que... você não tá entendido da história americana e não sabe mais ou menos como é que é a cultura dos Estados Unidos, você não consegue pegar o ritmo do filme, pelo visto. Assim, é um ponto de vista meu. Você não... cara, é muito sobre essa luta, né? Essa luta pelo... Imagina civis dos negros, basicamente, dos anos 60. Beleza, mas imagina um cara branco no Brasil vendo esse filme, tipo assim, que deve existir. Ah, cara, nada a ver esse filme, isso nunca deve ter acontecido. Eu sempre tô retardado. Mas é a parada, assim, a parada mais absurda do filme, assim, que, tipo assim, não é absurdo, né, mas vamos colocar assim, tipo... Os caras, eles eram realmente bem violentos, assim, tipo, eles não matavam só negros. Se, tipo, tem um padre, que ele... Simpatizante também. Simpatizante da causa negra, que ele vai lá, depois do primeiro protesto, que a polícia desceu a porrada, começaram a aparecer vários simpatizantes brancos, religiosos, negros de outras localidades que foram lá pra se juntar no segundo protesto, pra se juntar na segunda passeata. E, tipo, esse cara, ele é assassinado, tipo, ele sai de um restaurante, ele é um padre e os caras assassinam ele, assim, no meio da rua. No... É, e é só quando os brancos se envolvem que é o presidente, ele resolve realmente mudar, não é nem né, só a situação. Quando os brancos se envolvem, né? É tipo assim, quando deu a primeira passeata, que aí deu nas televisões, né? A galera vendo todo mundo sendo espancado, sabe? Tipo, a galera, sabe, mulher, criança não, mas não mostra, mas tipo, mulher, idosa, gente velha, sabe? Uhum. Todo mundo apanhando. É. E pensar que nem faz tanto tempo assim, né, cara? Parada não, de... É de 50 anos atrás, cara. Caraca. Relacionando um pouco com o que o Bigode falou. Cara, até hoje negro apanha lá nos Estados Unidos. Vocês não viram a tensão toda que rolou? Ah, sim, sim. 2014. Não, mas tipo, hoje é algo que a gente acha natural, assim. Sei lá, ter todo mundo ter direito civil. Mas naquela época realmente era, assim, algo inimaginável para algumas pessoas. Tem até uma fala que o cara fala que... Ué, ontem eles queriam o fim da escravidão. Hoje eles querem direito a voto. E amanhã o quê? Vão querer distribuição de renda sem trabalho? Sabe, tipo, assim, é algo... coisa, é o reaça, né? Distorcendo tudo. Uhum. Cara, e tipo, é. E aí, tipo assim. Um abraço, Albino. E aí, cara, quando eles vão. A gente tá resumindo muito, né? Que tem vários conflitos, assim, tipo, o Martin Luther King com o presidente, que o presidente tem uma hora que ele não sabe, não vou te ajudar mais. Até a galera do próprio movimento negro, né, que se volta meio que contra o Martin, né, e aí eles acabam meio que, sabe, pô, esse cara tá vindo aqui, mas, sabe, será que ele tá ajudando a gente, ou será que ele não tá, tipo, deixando a gente muito pacífico pra, sabe, pra não dar problema pra ele, pros outros, sim, já que ele tem conchavo, conhece o presidente e tal, tem isso também. E Aquaman, vale lembrar que nessa época também tinha um outro líder, que era o Malcolm X. E o Malcolm X pregava uma coisa totalmente oposta, sim, ao Martin Luther King. Sim, mas a parada do Malcolm X é bem diferente, até pela parada dele da nação do Islã americano, que tinha a crença de que o homem branco... Exatamente, a luta do negro pra ser... É, o povo original seria o povo negro e o homem branco seria uma cria de um demônio, assim, entendeu? A nação do Islã, que é essa parada que o Malcolm X seguia, tinha essa impressão, mas eles até abordam o Malcolm X, assim, tipo, o filme começa acho que em 61 e termina em 64, 65, e aí tem uma hora que o Martin Luther King tá fazendo um discurso, ele fala, pô, eu soube que semana passada eles mataram o Malcolm X, o meu amigo e tal. Porra. Sabe? E tipo assim, é a parada mais foda, assim, sabe, é no final do filme, né, que tem a terceira e última passeata, né, que branco, negro, religioso, todo mundo junto, né, e aí eles mesclam com cenas da época mesmo. E aí, tipo, tem uma galera do sul com aquelas bandeiras da como é que é? União. Os confederados e o quê? União. É, do sul. Tem com aquelas bandeiras do sul. Acho que é União o nome. É, com aquelas bandeiras do sul. Tem um cara que dá dedo pra câmera, tipo assim. E aí termina com o Martin Luther King fazendo um discurso, né? I have a dream. E aí, cara, tem uma cena, uma parada muito foda, sabe? Tipo, aquelas paradas clichê de biografia, tipo, mostra a pessoa sem som, aí aparece a letrinha. Fulano de tal... Sim, sim. Tem uma mulher... Ah, isso é muito maneiro. Tem uma mulher que ela aparece no filme, ela é meio que... Ela é quase um figurante, né? Tipo, ela não tem fala nem nada, mas aí, tipo, eu até pesquisei, eu sei quem é ela. Tipo, aparece a letras, assim, essa mulher, ela era uma ativista não sei o quê, e ela foi morta 5 horas depois desse discurso, assim. Tipo, porra! Sabe, é uma parada muito mulher absurda. Branca, né? É a grávida e branca ainda. Caraca. Pra você ver que... Foi o Bambu que falou, né, cara? Assim, é uma coisa que não é tão antiga, é recente, e que mesmo assim também ainda continua existindo, né, cara? É. Nos Estados Unidos, a gente vê agora esse cara que foi morto aí, que resistiu à prisão inicialmente, aí vieram 10 caras quase pra segurar o cara, e o cara falou, não tô respirando. E a galera, sabe, foda-se. É muito complicado, é um problema que a gente ainda continua tendo e parece que não vai ter fim, né? Fala aí, pessoal. Não, isso não tem fim, não. Né, outro ponto bacana que trata no filme é da relação do Luther King com a família dele, né, com a esposa. Que, assim, o presidente lá, ele chega a chamar a CIA, né, o J. Edgar lá pra, sei lá, pô, dar um fim nesse movimento aí do Luther King. Não, ele chama pra Edgar... dar um fim, né, o J. Edgar que fala, ó, esse cara aí, ele quer subverter as porra toda. Minha ideia é a gente dar um fim nessa porra logo. Né, aí o J. Edgar chega e fala, mano, bora atacar na família dele, então. O Hoover nessa hora, essa época tinha quantos anos? Já tava velhaco, né? Já, o Hoover é mó raça do caralho, tio do Albino. Ah, na época... cara, pra vocês terem uma ideia, J. Edgar, ele é da época do Charlie Chaplin, ele foi responsável por deportar o Charlie Chaplin. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu assisti Todos os Homens do Presidente. Tem uma hora que um dos jornalistas lá, ele fala... que na época do Lyndon Johnson, que é o mesmo presidente dessa época, ele tinha escrito uma matéria que o Lyndon Johnson teria dito que... Todos os Homens do Presidente é baseado em fatos reais, né? Vocês sabem que é o caso de Watergate. E ele fala que ele pegou uma matéria que o assessor do Lyndon Johnson soltou, né? E não era pra ser divulgada, mas ele acabou divulgando antes. Que o J. Edgar estavam procurando um substituto pra ele. E aí, quando saiu na imprensa, ele disse que ia garantir o J. Edgar pra sempre, porque ele era praticamente uma instituição do FBI. O cara é o FBI, né, cara? Já faz essa ligação aí. Cara. É assim, finalizando o filme, né, que já tá longo pra caralho, o podcast. Cara, eu achei um bom filme, embora ele seja meio longo demais, eu achei. Tem boas atuações, o cara que faz o Martin Luther King, ele manda muito, muito bem, assim. E a melhor coisa que o filme traz, assim, é exatamente esse contexto, né, da época, né, de como eram as coisas. Embora o Walter já tenha me mandado um artigo, né, comentando algumas incongruências, né, históricas, né, da realidade. Eu daria uma nota 7 pra Selma também. Cara, eu dou, acho que... vai um 7.7 aí. Eu daria uma nota, como eu assisti o filme, né? Vou dar a nota 7 pra passar de ano. Eu não assisti o filme. Bigode. Eu vou dar 4.5. Nossa, racista. Preconceituoso. Bambu. Reaça! Um 8. Não vi, mas eu quero muito ver. Não vi, mas já considero pacas. Eu dou 7.7 porque eu vi inglês e não entendi. Vamos encerrar esse podcast e tal, mas antes eu queria que, assim, cada um de nós falasse um filme que ficou faltando nessa lista de melhores filmes, né? E qual filme a gente tiraria daí pra colocar um outro, talvez. Começa com você, o Walter. Putz, eu tiraria o Sniper Americano e colocaria o Abutre. O Abutre é bem melhor. Bigode? Eu colocaria o Predestinado, brincadeira. Eu vou com a mesma... eu não gosto desse cara, não, mas eu tenho que concordar com o Walter. Abutre, muito melhor que o Sniper Americano. Te amo, Walter. Que isso. Ô, Bambu. Abraço. Olha, eu não sei se tirar, porque eu acho que esse ano teve muito filme bom. Como é só 8 e pode indicar até 10, eu acho que poderia colocar o Abutre, que é um filmaço, cara. Vi essa semana e é muito bom, velho. Isso seria poderia que eu estar nessa palavra. Seu reaça, tira o Sniper Americano logo, porra. PCB. Eu gosto. PCB. É, só pra não ir na onda da galera aí, falar do Abutre, que realmente é um filme muito bom. Eu achei estranho o Foxcatcher não estar indicado, né? Até não sabia que agora. Caralho, é mesmo. É verdade. E eu achei que o Foxcatcher ia entrar no lugar do American Sniper. Cara, vocês sabem o que é mais estranho? O diretor do Foxcatcher foi indicado, mas o filme não foi indicado. É, foi indicado pra... É que ele dirigiu bem. O filme não era grande coisa mesmo. É porque ele vai contra todo o sonho americano. Mas é outro filme que trata de uma realidade americana também. Vale mais pra eles que acompanharam o caso do que a gente. Ah, com certeza. É bem melhor que Sniper Americano. Pra mim, eu colocaria Garoto Exemplar no lugar de Sniper Americano. Que é bom também, é um bom filme também. Acho que Sniper Americano é bom, dos filmes que estão na lista aí, eu acho que é o que sobra mesmo. Não é ruim, mas é o pior. Me permitem só alongar e falar uma coisa, rapidinho. Melhor ator, vocês acham que quem merece ganhar? Melhor ator, cara. É Steven Carell, Bradley Cooper, Benedito, Michael Keaton e o Edna, Stephen Hawking, não me bata. Cara, Cara, complicado. Eu tiraria o Bradley Cooper e colocaria o Jake Gyllenhaal. Ô, filha da puta, eu perguntei quem merece ganhar. Quem você acha que deveria ganhar? O Didi Mocó merece ganhar. Pô, cara, das opções... Michael Keaton. Opções, Ed Redman. Eu também, cara. Eu diria que ele merece. Eu acho que o Keaton ganha, mas eu acho que ele merece mais, velho. Eu acho que o Keaton merece, cara. Tipo assim, pra ver se dá uma alavancada na carreira dele. Ah, não, mas tem que pela atuação, pô. Não com coitadismo. Não, mas o Keaton merece. Não, é sério. O Keaton merece pra caralho, cara. Não vem não, com a essa. A atuação dele é muito foda, mas eu acho que pela composição, assim, do personagem, o cara do que fez o Stephen Hawking, ele assim, eu não sei, né? Porque os caras, eles, geralmente, eles tendem a premiar, acho que na maioria dos casos, o cara que transforma o seu corpo de alguma maneira, né? Se o cara engorda muito ou se emagrece muito, né? E o cara aqui, ele, na minha opinião, ele atua muito bem, velho. E tu, PCB? Cara, eu vou de Stephen Dalek Hawking. Quem? O Ed Redman também. Eu queria ir no Stephen Carell. Eu também achei. Bom, galera, eu acho que tá na hora da gente encerrar. Mulher ignora, né? Beleza. Valeu, galera. Já tá muito grande, pô. Corta essa porra pra cima. Era pra ter uma hora. Tem que falar que a gente acha que vai ganhar. Ó, melhor atriz é Rosamund Pike. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. É Rosamund Pike. Não. Tchau, galera. Juliane Moore. Tchau, galera. Quem vai ganhar o melhor filme? Valeu, animal. Tchau, galera. Alô. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.